imagem dela. Aquela janela que eu entrei, que ficava rente à linha divisória do mar, o horizonte. Eu tentei alcançar os galhos altos, vestindo o chapéu de lucidez, com os meus lábios tensos, mas só encontrava espinhos. Espinhos que acalanto e abraço numa noite sem estrelas. In my dream. Como